Olê, olê, olê, olá! Está no ar, Muqueca de Siri. Muqueca de Siri hoje vem de Carnaval, festa da carne, carnaval. Vamos começar com o Monique Kissus, Bloco do Prazer. Claro, Pra né? Muito prazer. libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balancê, o bloco do prazer que a multidão comenta. Não quero 8 nem 80. Eu quero o bloco do prazer. Quem não vai querer? Mamãe, eu quero sim. Quero ser mandarim cheirando gasolina na fina flor do meu jardim, assim como carmim na boca das meninas, que a vida arrasa e contamina o gás que embala o balancê. Vem, meu amor feito louca, que a vida tá pouca, eu quero muito. Esqueça a dor que arrebenta, paixão violenta, 80 carnavais. Mamãe, eu quero sim, quero ser mandarim cheirando gasolina na fina flor do meu jardim, assim como carmim na boca das meninas, que a vida arrasa e contamina o gás que embala o balancê. Vem, meu amor feito louca, que a vida tá pouca, que eu quero muito mais. Esqueça a dor que arrebenta, paixão violenta, 80 carnavais. Vem, meu amor feito louca, que a vida tá pouca, que eu quero muito. Essa dor que arrebenta, paixão violenta, 80 carnavais, E agora, Praça 11, berço do samba, Nayara, Zé Kendi. Nayara, Nayara, Nayara, Nayara, camisa preta dos sete coroais, cadê o teu samba, favela? Era criança na Praça 11, eu corria pra te ver desfilar, favela. Queremos teu samba era quente, fazia meu povo vibrar. Até a lua cheia, sorria, sorria, milhões de estrelas brigavam por um lugar melhor, queriam ver a Portela, Mangueira, Estácio de Sá, e a favela com suas baianas tradicionais brilhavam mais que a luz do antigo lampião a gás, fragmentos de brilhantes como fogos de artifícios desprendiam lá do céu. E caíam como flores na cabeça das pastoras e do samba de Noel. Correrias e empurrões, gritarias e aplausos, e o sino da capela não parava de bater, os malandros vinham ver Seu samba estava certo, sim. Enquanto as cabrochas gingavam no seu rebolado, no ritmo da batucada, de olho comprido que nem bobinho, eu terminava dormindo na calçada, de olho comprido que nem bobinho, eu acabava dormindo na calçada. Nayara, Nayara, Nayara, Nayara, Nayara, Nayara, Nayara. E agora o clássico dos clássicos do carnaval, Máscara Negra, Elza Soares, diva. Noventa e oito ponto três, Rádio Campeche, uma frequência comunitária. E agora a gente vai ouvir Ney Mato Grosso. Eu quero é botar meu bloco na rua. Vai ter bloco, hein, gente? Eu morri de medo quando o pau quebrou.

você diz o que me dá. Casa e comida, boa vida e dinheiro pra gastar. O que é que há? Minha gente, o que é que há? Peru, peru, há tanta bondade que me faz desconfiar. Laranja madura na beira da estrada da bichada Zé. Da bichada Zé, ou tem maremoto no pé? Laranja madura na beira da estrada da bichada Zé. Esmola na sua sacola, desconfia, diz a ei. E não faz milagres, não. Gosto de Maria Rosa, mas quem me dá prosa é a Rosa Maria. Orquestra, ai meu Deus, que confusão. Laranja madura na beira da estrada da bichada Zé, ou tem marimbondo no pé? Na beira da estrada da bichada Zé, ou tem marimbondo no pé? Laranja madura na beira da estrada da bichada Zé, ou tem marimbondo no pé? Laranja madura na beira da estrada da bichada Zé, ou tem marimbondo no pé? Laranja madura na beira da estrada da bichada Zé, ou tem marimbondo no pé? Moqueca de Siri, você está ouvindo Moqueca de Siri na Rádio Campeche. E agora a gente vai ouvir Tipiti, Dona Nete. We'll be right back. piroca morena, pega na massa, espreme no dia. Rádio Campeche, Muqueca de Siri, a gente ouviu no lado A, Bloco do Prazer, com a Monique Kissus. Depois ouvimos o Zequete cantando Praça 11, Berço do Samba. Elza Soares, Máscara Negra. Ney Mato Grosso, Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua. Caetano Veloso, Atrás do Trio Elétrico. Esse disco é maravilhoso, muitos carnavais. Depois a gente ouviu os originais do samba. Taí. Orquestra do Fubá, com o Laranja Madura. E a gente ouviu, por último, Tipiti, com a Dona Onete. Ao fundo estamos ouvindo Atire a Primeira Pedra, com De Bigode e Patti O'Keefe. E é isso, hoje estamos fazendo um programa de carnaval, de leve ainda, porque tem mais. Hoje esquenta. E Muqueca de Siri, para quem quer nos acompanhar, é toda quinta-feira, das 20 às 21 horas. E domingo, de 11 ao meio-dia, aqui na Rádio Campeche, 98.3. Também tem as redes sociais, arroba Muqueca Siri, Twitter, Facebook, Instagram, muquecasiri@gmail.com. Muqueca é M-U. E não é Muqueca de Siri nas redes sociais, é Muqueca Siri. Esse programa se solidariza com toda a comunidade do Campeche, com a família, com os chegados, com os alunos da professora Eleni, vítima de feminicídio esta semana. Alguns recados para o carnaval: use preservativo, não é não. E beba água também. Uma alimentação frugal também vale. Vamos abrir o lado B com Marcelo Quintanilha e Vânia Abreu. Para quem não sabe, irmã de Daniela Mercury. Lamento de carnaval. Som na caixa. Mané. Para muitos é um pecado, o quinto imposto que pagamos ao Estado e do lucro que damos ao mercado, um pedaço seja destinado ao carnaval. Para outros, no entanto, da magia do tambor, da cor do canto, é que vem o calor que seca o pranto em seus olhos já cansados de ver tanto mal. Hoje é dia de folia, hoje eu canto pra esquecer que a escola do bairro está sem professor. Amanhã depois da festa, a cidade que protesta entrará pela fresta da porta do corredor. Não adianta fugir, não adianta fugir, seu doutor. Não adianta trancar a porta, não adianta fugir, seu doutor. Para alguém neste momento, sua condição de dor e sofrimento deve ser cimentada com cimento do rancor, do desespero, da exasperação. Para um outro lamento, da triste canção levada pelo vento, pode ser uma luz no firmamento, uma noite estrelada em seu coração. Hoje é dia de folia, hoje eu canto pra esquecer que a escola do bairro está sem professor. Amanhã depois da festa, a cidade que protesta entrará pela fresta da porta do corredor. Não adianta fugir, não adianta fugir, seu doutor. Não adianta trancar a porta, não adianta fugir, seu doutor. Não adianta fugir, não adianta fugir, seu doutor. Não adianta trancar a porta, não adianta fugir, seu doutor. Moqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora Maria Rita, Bandeira Branca. Bandeira branca, amor, não posso mais pela saudade que me invade. Eu peço paz, bandeira branca, amor. de Siri, agora é o Fiore. Verde que te quero rosa, viva Mangueira! Verde como o céu azul, a esperança. Branco como a cor da paz ao se encontrar. Rubro como o rosto fica junto à rosa mais querida. É negra toda a tristeza, se é despedida na avenida. É negra toda a tristeza dessa vida. É branco o sorriso das crianças. São verdes os campos, as matas e o corpo das mulatas. Quando vestem verde e rosa, é Mangueira. É verde o mar que me banha a vida inteira. Verde como o céu azul, a esperança. Branco como a cor da paz ao se encontrar. Rubro como o rosto fica junto à rosa mais querida. É negra toda a tristeza, se é despedida na avenida. É negra toda a tristeza desta vida. É branco o sorriso das crianças. São verdes os campos, as matas e o corpo das mulatas. Quando vestem verde e rosa, é Mangueira. É verde o mar que me banha a vida inteira. Viva Cartola! Cubro como o rosto fica junto à rosa. Se é despedida na avenida, é negra toda a tristeza dessa vida. Verde que te quero rosa, rosa que te quero verde. Verde te quero rosa, rosa que te quero verde. Oh, verde que te quero rosa, rosa que te quero verde. É a Mangueira. Olha lá aí, gente. Veja que te quer, veja que te quer, veja que te quer, rosa. Veja que te quer, rosa. Rosa que te quer, verde. Domingo. Domingo, 5 da tarde, tem o bloco do Nodi, Novo Campeche. Eu sou o Nelson Sargento, baluarte da Mangueira, e me orgulho muito de pertencer a esta fabulosa escola. Mangueira, teu passado de glória jamais findará. És a oração que eu vivo a rezar na beleza sonora dos teus sambas. Mangueira, és divina e maravilhosa. É tão envolvente o teu verde rosa, celeiro de cabrochas e bambas. A tua imponência te fez grande escola. Teu poeta maior foi o mestre Cartola. De cores e te projetou. Mangueira, na passarela és tão aguerrida. O povo só grita Mangueira querida. E o tradicional já ganhou. Mangueira, eu me orgulho, meu pano de ti. paz eterna no meu coração. Eu sou Mangueira desde que nasci. Mangueira, meu passado de glória jamais findará. Essa oração que eu vivo a rezar na beleza sonora dos teus céus. É divina e maravilhosa, é tão envolvente o teu virosa. Celeiro e cabrochas e bandas, a tua imponência te fez grande escola. Teu poeta maior foi o mestre Cartola. De cores e te projetou. Na passarela és tão aguerrida, o povo só grita Mangueira querida. E o tradicional já ganhou. Eu me orgulho, meu pano de ti. Tu és eterna no meu coração. Eu sou Mangueira desde que nasci. Eu sou Nelson Sargento, baluarte da Mangueira, e me orgulho muito de pertencer a esta fabulosa escola. E agora, com a divina Elisete Cardoso, essa música maravilhosa, Foi um Rio que Passou em Minha Vida. Andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou, ficou. Só um amor pode apagar. A marca dos meus desenganos ficou. Num breve tempo, meu coração para sempre era dia de carnaval. Eu carregava uma tristeza, não pensava em outro amor. Quando alguém que não me lembro anunciou: Portela, Portela, o samba trazendo alvorada. Você passar, senti meu coração apressado, todo meu corpo tomado, minha alegria voltar. Não posso definir aquele azul, não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida, e o meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou. Agora vamos continuar em Madureira, mas vamos de Serrinha. primeiro Roberto Ribeiro e depois Mestre Marçal. Brilhando um imenso cenário num turbilhão de luz surge a imagem daquela que meu samba traduz. Não podia faltar a Aquarela Brasileira, essa música linda, linda, linda, linda, adoro. Vejam esta maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para esse carnaval. E o asfalto, como passarela, será a tela do Brasil em forma de aquarela. Caminhando pelas cercanias do Amazonas, conheci vastos seringais. No Pará, na ilha de Marajó e na velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, reparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e Tupã. Fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia, Bahia de Castro Alves e do Acarajé, das noites de magia e do candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, assisti em Pernambuco a festa do Trevo e do Maracatu. Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza e arquitetura. Feitiço de garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste por todo o centro-oeste, tudo é belo em lindo matiz. O rio de samba de batucada, de malandros das mulatas, de requebros febris. Brasil, essas suas verdes matas, cachoeiras e cascatas, de colorido sutil. E esse lindo céu azul de anil, remoldura, aquarela, o meu Brasil. Lá, lá. Escolheu para esse carnaval Rio Asfalto como passarela. Será a tela. E não podia faltar a nossa Bete Carvalho. Salve, Dinda, só no rosto. Viva o carnaval! Desta vez eu vou brincar, pular, mostrar quem sou. De peito aberto, coração batendo forte na voz, um canto de paz. Suor no rosto, fantasia da alegria que só o carnaval me traz. Desta vez eu vou brincar, pular, mostrar quem sou. De peito aberto, coração batendo forte na voz, um canto. Mil foliões e voz a mim. lado B do Muqueca de Siri. Lamento de Carnaval, com Marcelo Quintanilha e Vânia Abreu. Bandeira Branca, Maria Rita. Verde que te quero, Rosa, Alcione. Mangueira, Divina e Maravilhosa, com Nelson Sargento. Foi um rio que passou em minha vida, Samba de Portela, Paulinho da Viola, por Elisete Cardoso, a Divina. Estrela de Madureira, com o querido Roberto Ribeiro, saudoso, pai do Alex. Ex-companheiro da Liette. Mestre Marçal, tamborim maravilhoso, aquarela brasileira, de Silas de Oliveira e Manutécio da Viola, pai de Jorginho do Império. Suor no Rosto, com Beth Carvalho, e no fundo estamos ouvindo o Quinteto Fina Flor, Tem um Novo Amor. Queria mandar um beijo enorme, um abraço, um upa bem apertado para minha sobrinha Isabela. Beijo, querida, força aí. É isso, gente, o carnaval tá chegando, já chegou. Vamos nos divertir nessa festa linda, a festa popular mais linda do mundo. Vá de qualquer jeito, se você não tem fantasia, inventa. Vá de peito aberto e deixe a alegria entrar. Tenham todos um excelente final de semana de baile, de folia, satisfações, sorrisos, guloseimas, beijos, abraços, carícias, prazeres, orgasmos. Saudações rubro-negras, não é não, e não esqueça do refrão, doutor, eu não me engano, o Bolsonaro é miliciano. Deixe as minas sambarem em paz, deixe as minas, não é não, muito samba no pé, muita água, bebam, mas beba uma aguinha no meio para não ficar mal e para poder aguentar todos os dias. É a minha dica. Se beber, não dirija nem bicicleta. Muito amor e muita alegria nesse carnaval para vocês. Muqueca de Siri tá acabando, mas daqui a pouquinho a gente volta. É isso aí, domingo, 11 horas, estamos aqui ao vivo no Esquenta do Onodi. Um abraço bem apertado para todo mundo aí, Flamengo, como eu, como você, como todos nós. A gente fala pacas. É isso aí. Um beijo e samba no pé. Sirigdum.